quebrada vai colher o que plantou. Deu mole na bocada, caguetou. Vai ficar pequena e maluco demorou. Só quer ser o pau, mas no fundo é vacilão. Pipocou pra cima pra chamar a atenção. Sai fora, bandidão, malandragem é na moral. Os canas já pelou, se rodar vai passar mal. Se liga, vacilão, seu futuro tá escrito. Malandão demais, vai pra vala, vira bicho. Pensa que sabe tudo, só que às vezes não entendo. Desacreditou? Então vai ficar pequeno. Capito na quebrada, vai ficar pequeno. Tá tirando a área, vai ficar pequeno. Deu mole na bocada, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. Capito na quebrada, vai ficar pequeno. Tá tirando a área, vai ficar pequeno. Deu mole na bocada, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. O rap é a forma de expressão da favela. Pregamos a paz, diga não às guerras. Mas tem uns comédia que só fica vacilando. Pior que cagueta é só pé de pano. Otário que dá mole, aqui não tem estia. Tem que respeitar as cara na periferia. O irmão rodou na fita, foi trancafiado. Deixou a sua dona sozinha no barraco. Pé de pano safado, não conhece a lei da rua. Tanta mulher no mundo e o pilantra que é a sua. Guindaste tem a cura, é hora de quadrar. Vai ficar pequeno, doido, pode acreditar. Capito na quebrada, vai ficar pequeno. Tá tirando a área, vai ficar pequeno. Seu mole na bocada, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. Capito na quebrada, vai ficar pequeno. Tá tirando a área, vai ficar pequeno. Seu mole na bocada, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. A festa tá de boa, todo mundo tá na paz. Muita mulher gostosa, só favela eu quero é mais. E aí doidão, sem treta e vai vendo. O frevo é de ladrão, tu vai ficar pequeno. Noiado na fissura, não segura a lombra. Ditado mais que certo, não confie nem na sombra. Comprou e não pagou, deu banho na parada. Vai ficar pequeno, deu mole na bocada. Olha lá o Jack se acabando na mão. Deu mole, vacilou, assinou o duzentão. Caiu na mão dos homens, vai provar do seu veneno. Agora na cadeia ele vai ficar pequeno.